O tema a ser colocado aqui hoje está na Folha Espírita. A vida não é um jogo, é o tema. A vida não é um jogo, mas não o jogo no sentido literal da palavra. Jogo no sentido, a vida não é brincadeira. A vida é para ser séria, é para ser vivida seriamente. Foi falado aqui algum tempo atrás, eu acho até uns 2 anos atrás, alguém que estava aqui talvez se lembre, sobre aquela, foi o tema a geração do neném. A geração do neném é a geração dos que nem estudam, nem trabalham, nem pretendem estudar, nem pretendem trabalhar, nem pretendem fazer qualquer coisa. Para a vida, eles, para a vida é um jogo. Que tem o primeiro tempo, agora que estamos na Copa, né? Vamos tirar um exemplo. Tem o primeiro tempo, tem o segundo tempo, tem a prorrogação, tem os pênaltis e alguém perde. E alguém ganha. Esse que ganhou, tudo bem, aquele que perdeu. A nossa vida. A nossa vida, ela veio para ser vencida. Existem. Ah, tem a geração do neném que estuda, mas não está nem na aula. Eles vão na aula, mas não estudam. Eles estão dentro da sala de aula, mas a sua mente está totalmente fora. Só para dizer para vocês. Então, eles não estudam. Eles vão na escola, mas não estudam. Então, é isso que eu queria dizer, né? Que às vezes as pessoas pensam, não, eles estudam porque vão na escola. Não, não estão estudando coisa nenhuma. Eles estão indo lá fazendo graça e fazendo brincadeiras. E atrapalhando os outros. Uma boa parte deles. Bom, existe lá no Livro dos Espíritos uma coisa muito importante, que é aquele capítulo das leis. Principalmente a lei, que é a primeira lei, a lei da reencarnação. Depois vem a lei da causa e efeito, que é a lei do karma. Depois vem a lei do trabalho. Vem a lei da evolução. Vem a lei do progresso. E é uma série lá de 10, 12 leis, que eu não lembro agora, mas que devem ser assumidas por nós, quando nós assumimos essa nova reencarnação, que é uma oportunidade, mais uma oportunidade, claro que não é a única, porque se nós perdemos o jogo nessa, nós vamos ter outra. Mas, Senhor Jesus, até quando que nós vamos querer tantas oportunidades para poder vencer a batalha? E não é batalha. Quantas oportunidades nós vamos ter que ter para sermos sérios na nossa existência? Sérios no sentido de sermos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas falas, principalmente pela nossa fala, pelas nossas respostas para com as outras pessoas, pelas nossas atitudes. Será que nós estamos realmente criando uma geração de jovens que pensam que a vida é um jogo, é uma brincadeira, ou pensam que a vida geralmente é, geralmente não, que a vida é séria, ela deve ser séria, ela deve ser com responsabilidade. Não estamos aqui de maneira nenhuma tentando desagregar, ou quem sabe dizer que a gente não tem que brincar, que a gente não tem que, às vezes, algum jogo, alguma coisa. Isso é, faz parte do ser humano, a distração, o divertimento. Mas o jogo aqui, que é no sentido aqui, o jogo, a vida não é um jogo, é no sentido, realmente, a vida não é brincadeira, gente. A vida, ela deve ser levada com seriedade. No momento em que a gente pode até fazer algumas brincadeiras, tudo certo, mas com seriedade e, principalmente, a seriedade ela traz responsabilidade e competência e, mais ainda, profissionalismo. Quem de nós já não tratou com uma pessoa que se diz profissional, mas não é? É irresponsável. Ela diz uma coisa, depois ela diz que é outra coisa. Ela diz que te telefona às 3 horas da tarde para te dar uma resposta. Ela te liga 2 dias depois. Ela faz um contrato e o contrato está totalmente errado. Ela troca os nomes. Ela escreve errado. O que, que é isso, gente? É seriedade? Escreve errado, principalmente nomes. Me aconteceu essa semana exatamente isso. Escrever errado um nome tão simples e colocar no lugar do I, colocar o U. Uma coisa importante. Um jovem que ia fazer a tentativa de estudar, fazer a faculdade e ter a oportunidade de abraçar, tem que abraçar com todos os braços, né? O Enem, né? Então, simplesmente por causa de uma palavra, às vezes tu perde uma oportunidade para a tua vida toda. A vida não é um jogo, a vida é responsabilidade, a vida é seriedade. Quando nós viemos para cá, nessa atual existência, nós viemos sabendo que existia a lei da reencarnação, que nós íamos ter mais uma oportunidade reencarnatória, que ia existir a lei da causa e efeito, que ela se faz presente agora e em todos os momentos, que se nós não fizermos o que é para ser feito agora, com seriedade, com responsabilidade, nós vamos ter que fazer numa outra existência. Nós vamos ter que galgar, de qualquer jeito, aquilo que nós assumimos para a nossa existência. A vida é trabalho, gente. É trabalho. A vida é trabalho, é evolução, é progresso. Progresso no sentido qual? No progresso espiritual, no progresso emocional, no progresso físico e também no progresso material. Não é proibido ganhar dinheiro, gente. Não é proibido ser rico. Não é proibido ter um pouquinho mais de possibilidade dos outros. Não é proibido. Contanto que isso seja de forma honesta, coerente, sensata. Sem passar por cima dos outros. Isso é tratar a vida com seriedade, gente. É sermos sérios, sermos coerentes. A gente vai na escola para estudar. Não é simplesmente para ir lá fazer parte de um número que está lá dentro da escola. Nós temos que ir na escola para aprender, para depois compreender, para depois discernir e colocar em prática. Agora, quantos de nós, ou quantos dos nossos jovens conseguem fazer isso? Quantos? Quem é que realmente será que criou ou deu a oportunidade dessa geração nem-nem? Porque isso aí não é só aqui no Brasil, gente. Há uns 15, 20 dias atrás eu estava escutando uma reportagem na Globo News, Globo News painel, né? E estão fazendo uma reportagem sobre jovens lá dos países ricos da Europa. Existe a geração nem pior que aqui, gente. O que vai ser do mundo? O que vai ser do nosso planeta? Por isso que eu acho realmente que nós estamos num momento em que deve haver uma grande transformação. Deve haver uma grande transformação para que o que aconteça o quê? Para que as pessoas de responsabilidade, as pessoas que têm responsabilidade, que assumem sua postura perante Deus, perante a comunidade, perante a sociedade, perante a política também, já que a nossa está totalmente podre, né? Mas alguém de bem vai vir, eu acho, um dia. Então, fica essa pergunta no ar. Como é que é? Porque a geração dos neném é globalizada, hein? Então a vida para eles é um jogo. É um jogo que se tu ganhou, ganhou, não ganhou, vamos jogar de novo e deu. Mas a nossa vida não dá essa oportunidade para nós. Nós temos que fazer e fazer certo. Na oração inicial, lembro que falamos aqui sobre a questão do perdoar. Perdoar é a lei do perdão também. Quantas vezes nós perdoamos? Será que nós somos mais vingativos? Ou será que nós somos mais daqueles que perdoam? Que relevam? Qual é a nossa situação dentro de uma sociedade? Qual é que é a nossa situação da nossa família perante uma rua? Como é que nós somos vistos? Para nós, as outras pessoas acham que nós, para nós a vida é um jogo ou a vida é séria? Vamos nos analisar. A mim também. Porque as pessoas que vêm aqui na frente falar, elas pensam muito antes de falar. Pensam muito. Porque nós estamos no meio de toda a comunidade. Se eu falar uma coisa errada aqui, as pessoas podem vir me cobrar. Podem vir me cobrar. Então, é grande a nossa responsabilidade hoje na nossa vivência. Porque nós não podemos, mais uma vez eu vou dizer, nós vamos dizer, porque eu não estou sozinho aqui na frente. De maneira alguma. Eu não estou sozinho aqui na frente. Quantas vezes nós vamos ter que dizer que essa oportunidade reencarnatória é a melhor de todas as outras que nós tivemos até hoje? Será que mais uma vez vamos perder uma oportunidade e perder o jogo? Fique aqui a reflexão no ar. Muito obrigado.